Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Lembrando que o Guilherme saiu de férias e está de volta ao batente hoje. Seja bem-vindo. E vendo o seu site aqui, hlucas.com.br, eu vejo que tem uma porção de notícias a respeito aí de modificações, hospital municipal, prefeitura. O que, dá para resumir tudo isso, Lucas? Guilherme, quando você estava ainda viajando, né, foi para a Argentina passear uns descansar. Na semana passada, eu dei em primeira mão, justo numa segunda-feira da semana passada, portanto, completou 7 dias hoje, que o Reni indicara um atual diretor da Secretaria de Saúde, o dentista Charles Bortolo. Eu dei essa notícia e que ele, o Reni, o havia indicado para secretário municipal de saúde em substituição à senhora Letícia Canhete Lima. Muito bem. E de lá para cá, o Reni ficou quietinho, não saiu nada no diário oficial, mas ficou aquela expectativa no ar. Eu tenho por hábito dar notícias, falar as coisas do meu sítio Hlucas, e elas costumam ser verdadeiras, até porque o meu sítio completou 13 anos ininterruptos, né? E se não tivesse alguma coisa boa ali, não teria durado tanto. Enfim, agora, na sexta-feira que passou, o prefeito Reni Pereira reuniu-se com alguns diretores prepostos do Hospital Municipal. Eles ficaram reunidos durante 3 horas ali no Hotel de Golfe. É uma reunião dura, maçante, e dessa reunião saiu o que segue. Dois pontos, abre aspas. O médico cirurgião de coluna, aliás, muito competente, eu acho que é o único aqui na região, Faisal Joma, foi ungido presidente da Fundação de Saúde em substituição ao Jorge Yamaguchi, que, como todos sabem, saiu, pediu para ir embora. Então, repito, o médico cirurgião Faisal Joma é hoje o presidente da Fundação de Saúde. E aqui, para lembrar que a Fundação de Saúde é a mantenedora do Hospital Municipal Padre Germano Lau, que é ela que cuida do hospital. Portanto, o Faisal é o presidente. E naquela época, lá atrás, uma coisa de uma semana, com a saída do Jorge, alguns cargos importantes no hospital colocaram os cargos à disposição insatisfeitos com o rumo que estava tomando. Aconteceu, então, que esses mesmos cargos que estavam demissionários foram revistos, o prefeito não aceitou esses cargos de volta e tudo se acomodou. Portanto, as coisas no hospital estão momentaneamente acomodadas, um novo presidente da fundação, os 3 diretores administrativo, técnico e financeiros continuam e aqui e outros cargos que estavam em demissão voltaram atrás e o hospital continua atendendo sim àqueles que o procuram. É difícil a vida do hospital? É, mas toda, já volto a repetir, toda a saúde pública no Brasil é muito difícil porque o SUS remunera muito baixo e aqui na fronteira nós temos um grande problema. Os brasiguaios, turistas de todos os países do mundo que quando vêm para cá que tem problemas de saúde, procuram o sistema de saúde através do hospital municipal. Isso faz com que o sistema fique um pouco fragilizado. Mas enfim, é o que temos e é com isso que tem que se trabalhar. São as notícias da saúde, Guilherme. Amanhã voltam os trabalhos do Legislativo aqui de Foz do Iguaçu. Novidades, Lucas? Novidades que sim, o nosso vereador fashion, aquele que gosta de aparecer, o Paulo Rocha, já mandou me avisar que amanhã ele vai chegar triunfalmente à Casa de Leis, montado em um pangaré que ele tem. Aliás, ele tem 2 pangarés. Ele vai arriar um dos pangarés e vai chegar lá montado. Detalhe, ele vai vestido de gaúcho, devidamente pilchado, com gaiaca. Gaiaca, para quem não sabe, é uma espécie de um cinturão que o gaúcho tem, cheio de bolsinhas, né? Ele vai de pilcha e com a goiaca. Ele vai chegar lá na Câmara e, naturalmente, ele pediu que eu noticiasse isso e a imprensa vai estar toda lá, porque é um fato inusitado. É o Paulo Rocha aprontando de novo. 2014, esperamos que seja um ano bastante produtivo na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Lucas, eu lhe pergunto agora a respeito de uma operação que vem dando o que falar desde o ano passado, a Operação Dupla Face. Também temos novidades a respeito disso? Temos, Guilherme. Quando você esteve ausente aqui, na semana passada, eu dei em primeira mão que o juiz Leandro Cadenas Prado, o juiz federal, que é o juiz dessa operação, né, mandou prender 18 pessoas. Dessas 18, 17 ainda continuam presos na penitenciária. E era aquele grupo especializado em fazer contrabando de cigarro. Eles iam até o Pará, do outro lado do Brasil, lá no norte. E todos se lembram, o juiz deu uma decisão examinando um pedido de soltura dessa gente, o juiz disse que determinou que as fianças para que eles fossem soltos variariam no mínimo de 80 mil até 900 mil para cada preso. Muito bem. E também escreveu que, além desses valores, eles teriam que indicar a procedência do dinheiro. A defesa recorreu da decisão ao tribunal em Porto Alegre e sexta-feira o desembargador relator deu a decisão. Ele deu parcial provimento aos advogados de defesa de três réus, que são eles, o Leandro, o Luiz e o Ederson Foleto. Os três, o desembargador disse, manteve os valores da fiança, né? Portanto, caso esses três presos tenham esses valores em mãos, eles podem pagar hoje e amanhã estarão livre, leve e solto. Mas lembrando que soltura provisória de presos nessas condições, a vida não é muito boa. Primeiro que eles têm que arrumar um trabalho honesto, eles não podem ficar mais de 22 horas na rua, eles não podem se ausentar do município sem autorização judicial, não podem frequentar bares, boates e congêneres. Portanto, essas são as notícias da dupla face. Cilda de Leste, nossa vizinha de fronteira, está completando aniversário no dia de hoje, com um olho no futuro, um olho, aliás, de preocupação no futuro, Lucas. Verdade, completa hoje a nossa co-irmã ali, 57 anos, né, desde que foi criada, e é preciso reconhecer que Cidade Leste vem melhorando, né, Guilherme? De uns tempos pra cá, foi instituído algumas coisas importantes ali, por exemplo, a polícia de turismo, hoje ela se encontra ali, o cúmplice quando é lesado por algum comerciante desonesto, isso é comum lá em Cidade Leste. Cidade Leste, às vezes você compra gato por lebre, procura-se a polícia de turismo, vai com ele na loja, na hora o comerciante, o mau comerciante é obrigado a se desfazer o negócio. Muito bem, então completou 57 anos, o trânsito melhorou consideravelmente ali, enfim, a cidade está caminhando. Paralelo a isso, a grande notícia é que o Paraguai em 2013 cresceu 14%. É um maior crescimento do planeta, ninguém no planeta cresceu 14%. O Paraguai cresceu, enquanto o Brasil cresceu 2,5%, o Paraguai cresceu esse número absurdo. Portanto, de parabéns aos paraguaios e quem mora em Cidade de Leste também, que as coisas parecem que estão melhorando ali. São as notícias boas do paíszinho. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Volto. Tenham todos um bom dia.